Thank you. conhecimento. Na vida das minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meu do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meu do caminho. Esquecerei desse acontecimento.